Zona 45, pode ser o Bush, é para táxi. Cláudio 21, no controle 20.8, mão voo. Número 208, grato, boa tarde, 327. Controle Salvador, boa tarde, Xander 327. Xander 327, contato radar, subindo para o 180 na saída da EL. Saída da EL, 180, 6327. 0-9, autorizado, repartar. É 3 no 4, pronto pra cópia? Pronto. É 3 no 4, autorizado para Petrolina, nível 340, via Upper Zulu 20, decola no 0, curva esquerda, saída Momo Cogba, após direto. Controle 1208, transponder 5015. Autorizado conforme 340, Petrolina, separada da Upper Zulu 20. Decola da 10 esquerda na mão no corte, 1208 com a sua saída, 5-0 no tempo, da janela 63 no campo. Correto, repórter pronto, 63. Passará, obrigado, está na ponte. Esse curve à esquerda na proa 190, limitado pelo localizador. 190, limitado pelo lock. Zona 755, sob vetor, curva à direita na proa 230, limite à magnética 120 de Simbra. 230, estabilizado? Afirmativo. Torre 1-2, decimal 6, passarido 2-2-3-1. Gente, boa tarde. Qual o Fire se encontra? Hotel Papa Tango. Qual o horário da aplicação, Oscar Zulu? Tango descendo para 2000 pés, o ajuste 1-0-9 aguardando o vetor para interceptar o localizador. Tango, Tango. Termine pouso no 0-150 com 10. Poderia confirmar o vento, por favor? 1,50 graus com 10 nós. Gente, passadeiro livre pouso na 1,0. Cruzando 0,5 para 1,80, 327. Gente, faça um cheque no rádio, entre ele cortado. Sua transmissão, 1-3-8 no PLB. Afirma aqui, 1-3-8, como recebe? Agora, claro. Autorizado pátio, começa a autorizar ataque via pátio, índio, ajuste no 0-9, 18.6.0. Pátio, índio, Thank you. 077, ciente, Alfa, confere, número 2 para cópia. Confirma a posição. Autorizado, reporte táxi. Salvador, boa tarde, eu tenho 3217 com informação alfa. 3217, alfa, confere o terceiro para a copa. Guardando para a copa, eu tenho 3217. Na escuta? Então, está autorizado quando o senhor reporta a condição para a decolagem. 500 pés, setor norte, pedagem, Lauro, sobrevoo, local 0110, 0110, transponder. Pro 200, limitado pelo localizador. 200, limitado, loque, voo na 755. Boa tarde, Salvador, tá 3560, cliente da Alfa. 3560, descendo para o 050, vou na proa de Mari. Proa de Mari, 050, tá 3560. 3567, chame Centro Recife, ao 2685, até o 25, decimal 45. 2685, secundário? Ao 25, decimal 45. Tango, reporte estabilizado. Tango. 18, direita, 21, ponto 9, solo livrar. Muito obrigado, boa tarde a todos. Okay. 3560, vou ir na proa de Itap. Itap, isso é 3560. Gola 755 para interceptar o lote, curva esquerda 1950, descendo para 2000 pés, reporte estabilizado. Esquerda 150, desce 2000, reportar estabilizado, 1755. Inicialmente, quando espera, web. Você escuta. 327, chame Centro Recife, 1251, alterna 3625. 1351, 12225, por fim? 13325. 13325. Graças, boa tarde. 6327. Alfa Tango Tango estabilizado? Agora. Torre 18, decimal 6. Boa tarde, cara. Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, na escuta? Na escuta, estabilizado. A intenção é pousar 1-0 ou 1-7? 1-0, tá. Ok, quanto à aproximação, informarei pista livre. Tango. Temos Salvador, boa tarde. 4, 28, de alta escuta. Tempo de aproximação alta. Uma separação devido ao controle. O hotel Azul Torcido vai manter esse setor na minha escuta? Vou manter esse setor na escuta do senhor Fremano. Sim, fique atento às janelas que decolam da 10 e tente manter um pouco afastado do eixo da aproximação da 97, ok? Aqui está ciente, vai manter afastado. O TAN 3145 da Cláudia 30, controle 20.8. 208, 3145. Alfa Tango Tango, tem nível pouso, ficha no 0, 1,50 graus com 10 nós, forma helicóptero no setor noroeste de Salvador, não interfere. Tango Tango. Vinde ajuste no 0, 1,9, 18,612, ponto espera, dono 0. 3145, decolou 2000 na saída da El, nos escuta. Solo Salvador, boa tarde, trip 5241, informação Alfa, autorização Montes Claros. 5241 Alfa, confere o terceiro para copo. Pode dominar. Quatro zero, me copiou o controle. Salvador, TAM 3145, decolou, saída da EL, está cruzando 3000 pés na sua escuta. TAM 3145, contato radar decolagem, sua para o nível de voo 380, saída da EL, Leda Brick. 380 da EL, Leda Brick, 3145. Salvador, boa tarde, o azul 4206, livro 290 para 150, seguinte da Alfa. Azul 4206, acena a identificação, desça para o nível de voo 050, chegada Mari. Identificou, 050 Mari, 4206. 5482, está atingindo a 0805. No 077, correto. 8, reporte pronto. 729, copiou? Tá livre e o tanque de meia zero. Trip 5488, curva direita para o 080, descendo para 3000 pés, o ajuste no 019. Direita 080, descendo a 3000 pés, ajustado. Sim, estabilizou. ONU 755 completa, chama a torre, ONU 18, decimal 6. 86. Não foi espera. Só está mutando, solo 33, direita 21.9, solo, bem-vindo. Web 5729, de decolagem 170 com 11. Decolagem 5488, reduza para 2509. Está mantendo 2409 no momento. Tente, mantenha 240, tipo 5488. Decola da ONU 0, curva de direita, saída da EL, Leda Bridge. Controle 120 decimal 8, transponder 5026. Correto, na 10, autorizado, puxa acionar. Da Dinaldo de Freitas, vou manter aqui nessa pista aqui um treinamento. Vem cá, mantém 500 pés, confia. Vou manter 500 pés, vou fazer umas aproximações aqui na região, sem ter como ser o trânsito. Tem, manter as condições visuais, já me escuta. Bom, fica na tua permanência até o outro lugar. Controle objeto 5729, muito boa. Web 5729, contato radar, do para o nível voo 360, saída da EL, Leda Bridge. Tá, da EL, Leda Bridge, 360, autorizado, Bridge, tá presente, senhora, por gentileza? Ativo, mantendo perfil. Tem, obrigado. 314, autorizado, está na posição, reporte push. Não, não é, pode orar. Sete, aguarde para push, número 2 do setor do pátio. Nove, dois, cinco, boa, informação alfa, confere, aguarde. 3145, chame agora o centro Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 488, aguarde o último vetor para interceptar o curso localizador. 755, bem-vindo a Salvador, solo 237, ao desviar direito, 1.9 solo. Direito, 219, 755. Reduza para 1809. Para 1809, 5548. Siga para o Palmeiras, Charlie, Alfa Tama. Batarante, Juliette, boa noite. Não recebo ainda no radar. Qual é o motivo de equipamento? 5241, pronto a cópia? Na escuta, professor. 241, autorizado 200. Para Montes Claros, decolada 1-0, curva direita, saída Arboa Elefa, controle 1208, transponder 5040. Sim, autorizado Montes Claros, 1200, decolada 1-0, curva direita, saída Arbor Elefa, controle 1-0-8-0, transponder 5040, trip 5241. 5241, correto, reporte pronto. 4 milhas, um Airbus 320 com 200 de grau. 5241 autorizado, puxa acionar por táxi. Contar a táxi, 241. Bono 399, contato radar, sou para o nível de voo 360, saída da Euleda. Essa é só para o 360 na saída da Euleda, Bono 399. Azul 4206, reduza para 2009. 2009, 4206. Recife é o voo 395. Táxi até através do portão 612. Exato, táxi até através do 612, até 3207. Trip 5488 para o curso localizador, curva à direita, pro 140. Direita 140 para o localizador. Para 1709. 1709. Web 6720, acena a identificação, dispara 4 pés, a chegada é bom, se ajuste 1019. 399, oi, Jatel. Tá. Salvador, né? O voo 395. Pronto, a cópia? 925, pronto. Autorizado, Brasília, nível 360, Apesolu 17, decola da 1-0, curva direita, saída Arboa Elefa, controle 1208, transponder 5043. 360, Apesolu 17, decola da 10, Arboa Elefa, controle 1208. 8, transponder 5043, posição 02 com a informação Alfa Gol 1935. Localizador. 02020, limitado pelo lote, azul 4206. 543, posição 70, retorno de resposta. 7. Na posição. 37, autorizado, acionamento push, rapaz táxi. Segundo 3625, obrigado. Vamos passar à frente do, do Avianca. Mesmo, prossiga via Fátio Índia, ajuste no 019, tá bom, espera. Pode descer 2010 ou azul 4206? Sobre 06, desce para 3 mil pés inicialmente com ajuste no 019, aguardando no vetor final para se executar o curso do localizador. 3.019, aguardando depois. 4206. É, 5241, pronto para o táxi, POB de 28, autonomia de 4 horas, alterna com FIS. 5241, táxi seguindo a Avianca, ajuste 1019. Táxi seguindo a Avianca, o 5241. Hotel Oscar Zulu, chame a torre 118 decimal 6. Controle, o Papa Romeu Tele Alfa Tango já está na rotatória. Alfa Tango, torre 786. 786. Azul 4206, direita proa 080 para o curso, descendo para 2000, reporte estabilizado. Direita 080, desce 2000, chame estabilizado o localizador, azul 4206. Estamos atrás do buraquinho? Ela faz buraquinho, ok, vai manter a mesma, é. Aguardando para cruzar o campo, ok? Estou com a aeronave para pouso e decolagem, da 10. Ok, tá aguardando, o canto novo vai manter buraquinho. Jorge, o Papa Romeu Tele Alfa Tango está na rotatória para pouso em Salvador. Ok, o Tele Alfa Tango confirmando esquilo? Afirma, senhor. A pulseira final, 173 milhas, reporte fora. Tem uma final de 3 milhas, 17, Tango. Salvador, muito boa tarde, 3217, pronto no ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 3217. O TP-548 vai passar de externo, o senhor vai passar para nós. Feito o trio, quando a aproximação, informa os bois da frente, número 2, aguarda pista livre. Tem 111 no POB. Alfa Tango, na final de 3 milhas, condições de manter pairado ou faz 360? Positivo, senhor. É pra manter 360 aqui, então? É, na terceira milha. Na final de 3 milhas, se eu já iniciei o 360, curto, pra só dar o tempo aí dos tráfegos passarem, ok? Dá 1-0. Positivo, senhor. É, vai manter aqui, então. Tá com 1-4, bora. 3 horas e 40, deu por 90, ainda não tá passando. Pousando com o outro ali atrás, senhor, tem como você se aproximar sem interferir com ele. Ok, então aproxime e ainda no visual reporte 2 milhas fora. Positivo, vou chamar 2 milhas fora, pro visual com a aeronave. Tango afirma, após o voo autorizado, prosseguir até Lima. Uno 399, chame agora o centro Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. Chama Recife, 1251, alterna 13325, Bono 399. Olha, o TAN 3560 de Bruno, escuta. 0V50 com 8, forma esquilo a 2 milhas, setor norte, não interfere. Certo. Olha, o TAN Oscar Zulu tá em buraquinho aqui, próximo litoral. De altura, está aguardando a tua autorização para cruzamento. Gente, Alfa Zulu, mais um tráfego na aproximação, uma TR, após a gente ocorrer no seu cruzamento. Só um minuto. Ok. Charlie Alfa Tango, já pode parar no 7, cabeceira, 160 com 10, checa aí. 786, azul 4206. 786, até logo. 160 com 10 nós, reporte no solo controlado. Tango. Torre Salvador, muito boa tarde, azul 4206, duas milhas para Cimbra, na final da 190. Gente, é porta externa, azul 4206. Gente, 4206. O Sapatão, o Atlas Azul, cruzamento autorizado imediato e reporte cruzando o eixo da 197. O Atlas Azul, mantém o litoral, reporte cruzando o eixo da colagem da 197. Recolagem de 87, reportará o Atlas Azul. Gente, 5488, sim, tá ligando agora os 47 direito, 121 no ponto 9 do solo. Vai seguir o Airbus. Ele é nível 200, pela WISC 42. Decola da 10, curva direita, sai da Momo VATAP. Controle 120, decimal 8, transição de 50, 05. 206, pouso autorizado no 0, vento 150 com 11. Livre pouso no 0, 4206. Já livrou. Sim, você é o Pátio 5 ou o Pátio 4? Pátio 4. Sim, frequência livre, solo 48, bem-vindo. Graço. 5. Autorizado 200 barreira, ok? O IC 42. Decolando a curva direita, ainda vou, como? Posição da parte, Pátio 5, 035. Controle 208. Correto, 208, barreiras, Momo VATAP, saída, reporte pronto. Mantém aguardando o portão 10, 3560. Afirmo, 10. Solo 5219 para pushback e acionamento. Trip, aguarde para push. Devido à quantidade de aeronaves no ponto dela. Escuta, vai manter o farol Itapuã? Aqui na minha escuta, o hotel Oscar Zulu. Azul 4206, solo agora os 50, direito 219, solo liberado, bem-vindo. 219, direito, azul 4206, espera aí um pouco. 720. 7-2000, reduzindo a 7-2000. 217, pista livre, decolagem autorizado no 0, 150 com 5.